Pastor 32, desça para 4 mil pés. H1 descending 2,000 feet, cleared final ILS, pot steps all localized. 32 desça para 3 mil pés. Gol 1884, acione identificação, vou direto em TAP, desça para nível de voo 080, QNH 1008, QNH gol 1884. Saluta! Me chamo Solo. Sim, ótimo, até a 397, cheque rádio. Vareza 5, até a 397. Claro. Os 32, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para 360, seu limite é o localizador. Voo no 884, desça para nível de voo 060. 0884. Uno 884, informa o tráfego, 12 horas, 25 milhas rumo norte, passando o nível de voo 060 para 3 mil pés, Charlie 208. 284, gente. Prefeito 1, não continue a aproximação, cheque trem, ainda nova estação. Aguarde autorização de pouso. Aguardando então. Voo 776, sem identificação, vou na proa de mar e desço para nível de voo 080, que é negar no 008. Pastor 32, curva direita, proa 035. Pistão 9 estado, autor, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso, pistão no 0, perfeito. Boa noite, 4, direto Duna, desce para 4 mil pés, que é negar no 008. Direto Duna, 4 mil, com no 008. O no 776 desce para nível de voo 050. 776, confirme sua velocidade. Isso, reduza para 230 nós, é o número 3 na aproximação. Gol no 884, tá? Chego à sua posição de 9 horas, 3 milhas, superado. Está para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ELS. E reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2 mil, reporte estabilizado. 884, é bom. Pastor 3-2, curva à direita para o 060. Chama até 3 mil pés, é o número 2 na aproximação. Passou 3-2 para o localizador, com a direita para o 070. Bruxa 81, no solo 27. Livre à esquerda para o pátio militar. Já pode ser avisado no lock. O nosso 776 desça para 3 mil pés. Bruxa 81, no reporte quando no pátio para livre frequência. Ciente, Bruxa 81, autorizado livre frequência. Muito boa noite, é o 3-1-9-7-9. Quem me chamou, o Sol? Afirma, 3-1-9-7-9, autorização Galeão. Copiou 380, aguarde com a reação 360, tá, 3-1-9-7. Copia 3-8. 397 Galeão, nível 380, está autorizado via Pesolo 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike of Papá, ESMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5406, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 380, via 10 até ESMAP. Após conforme plano de gol. Pela da 10 para a direita, da El Leda Bridge. 5406 é o transponder. 120 decimal 8, controle 319-7. Correto, então 397, portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Obrigado. Tranquilizando, ele é 1884 da Gol. 1884, Semi Torre, 118, decimal 95. 18 no 5, Brás. 1884, 118, decimal 95. 95, 1895, obrigado. Salvador, boa noite, 1884, estabilizado LS, pistão no zero. 1884, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 099, confirmando, trem baixado e travado. Baixou e travou, livre pouso no zero, 1884, tá bom. É mais próximo, tá marcado externo? É mais que eu, baixa 32. Então mantenha para sequenciamento. Eu pego até o externo, baixa 32. Confirma o vento para um 884, tá bom? Vento 080 graus, 1-1 nós, gol 884. Obrigado. Astor 32, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, decimal 95. Chama torre, 189, desculpa, Astor 32, até mais. Gol 1776, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento RS X-Ray, após avisado no localizador. Informo que o tráfego do preset está 10 milhas à frente com 1960 de grau de speed. 1260-008, autorizado em RS, aeronave, e... 3-2, continue a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. 3 fixo, pastor, 3-2, eu ando pista livre. Solo é o 3-1-9-7, tá? Precisa acionamento na posição 8. Só 1-2-1, decimal 9. Vai livrar, chama 2-1-9, grata. Na posição. Tá livre no 8, chame táxi, tá 3-1-9-7. Tá ok, só confirmando, a gente vai acionar na posição, ok? Afirmativo. Boa noite, táxi via Alfa, reporte a cidade Juliette para ingresso. 4070, acena identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 3 mil pés, que é negando 008. Controle bom, 776, estabilizado, EDF, X-ray. No 776, chame torre, 118, decimal 95. 2795, 776. Salvador, boa noite, com 776. Estabilizado, GLS, X-ray, passando zona. Bom, no 776, continue a aproximação, número 2 para pouso, eu acho que está ali. Sim, te aguardando. Estou 32, não falo os 39, livre esquerda para a parte militar. Livre esquerda para a parte militar. Bono 884, aguarde a cidade direto para ingresso. Aguarda. Botão 3197 na escuta. Afirmo para o pushback agora. Vai iniciar o pushback? Afirmo. Sete inicie, chame táxi a 3197. Iniciando o pushback, chama táxi 3197. Bono 84, aguarde, o portão previsto ao 09, e vai aguardar a passagem do Airboy da TAM. Espera 2732, livre frequência. Aguarde, por gentileza, informe que vai iniciar o táxi no Airboy da TAM, e após o mês de passar, vou lhe autorizar para prosseguir o portão 09. Paciente, livre pouso na 1-0, 776. 1776, no solo aos 41, na livre à direita, chama o solo no 21, decimal 9. 219, 77. Boa noite, taxa via Alfa, é ponte da Juliette para ingresso. Então, 3662, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para 4.000 pés, QNH no 008.